Fecha os teus olhos. Vamos orar ao Senhor. Será mais um semestre de crescimento nos estudos simples, abençoados, da nossa vida como células, dos nossos encontros semanais nas casas, nos pequenos grupos. E nós estamos colocando diante do Senhor nesses dias toda a estratégia, toda a artimanha do diabo para nos desviar, num intento de desviar alguém do propósito de conhecermos juntos a Jesus e termos nosso caráter moldado segundo a imagem dele. Todo intento do diabo cai por terra em nome do Senhor Jesus. E nós proclamamos que nós cresceremos em mais um semestre aprendendo como Jesus é, quem Jesus é, as características, os detalhes, os atributos, os sinais, cada pequeno sinal da personalidade, da obra, do caráter, da imagem de Jesus, para copiarmos, como discípulos fiéis, fazermos igual a Ele, a fim de que os homens vejam Cristo em nós e glorifiquem a Deus que está nos céus. Levante a sua voz e ore ao Senhor. E você pode colocar diante de Deus nesta noite: Deus, eu coloco minha vida porque eu vou me aprofundar. Eu vou me aprofundar no conhecimento do Senhor, das Tuas Escrituras, do Teu poder, na revelação de Cristo Jesus, do amor de Deus, e eu vou me tornar cada dia mais semelhante ao Senhor. E os homens, meus familiares, gente que está indo para o inferno, gente que está cada dia mais amaldiçoada, gente que está cada dia mais tomada pelo demônio, Senhor, de opressão, de angústia, de prejuízos, de destruição, de corrupção, Senhor, eles verão o Senhor Jesus na nossa vida e vão parar de raciocinar, de discutir, de argumentar, vão parar de especular a respeito das suas filosofias, vão parar de ter o coração insensato alimentado e glorificarão ao Senhor. E ao glorificarem ao Senhor, te encontrarão. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela revelação da tua palavra. Louvado seja o teu nome. O Senhor tem nos dado alvos, o Senhor tem nos dado propósitos, o Senhor tem nos dado um caminho reto por onde seguirmos, e a cada estágio da nossa vida o Senhor tem renovado a aliança, o sustento, a vida, a luz, a graça, e nós não desistimos, nós perseveramos num caminho, porque a obra que o Senhor começou em nós, o Senhor mesmo a completará, e nós não abrimos mão disso, Senhor. Gere na tua mente, no teu coração, toda a expectativa necessária, todo o ambiente propício, para que você e eu possamos passar um semestre, e terminaremos o semestre e diremos: conhecemos um pouco mais de Jesus. Não com o nosso intelecto, mas o nosso espírito foi transformado, o nosso caráter foi transformado, nossas palavras, nossos pensamentos, nossas atitudes, nossos sentimentos, nossas decisões, toda a nossa alma, nossos ambientes, nosso corpo, nossas realidades e circunstâncias terrenas, todas transformadas. Transformadas pelo Senhor um pouco mais nesse semestre. Terminaremos o semestre mais semelhantes a Jesus. E teremos testemunhos de pessoas à nossa volta que deixaram de argumentar e de voarem pelas argumentações e raciocínios das filosofias humanas. Deixaram de ter o coração obscurecido para Deus, e a luz de Cristo está invadindo suas vidas. Nós daremos esse testemunho, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Levante a tua mão e proclame isso, profetize isso sobre a tua vida. Levante a tua mão e proclame isso, e se você pode, diga o nome de alguém: Senhor, tem fulano, tem ciclano, tem beltrano, tem ele, tem ela, que verão a obra do Senhor na minha vida e simplesmente glorificarão a Jesus. E eu entendi hoje pela tua palavra, sem nenhuma complicação, que se o homem começar a glorificar a Deus, deixará de caminhar pelas especulações que obscurecem o coração, que tornam o coração insensato e que leva o homem pela cegueira do maligno à perdição eterna. E estas vidas começarão a conhecer a Jesus Cristo, se render a Ele, estarão caminhando conosco, membros do corpo de Cristo, no crescimento do reino do Senhor nessa terra. Aleluia, Senhor. Nós cremos nisso, Senhor. Nós cremos nisso e te louvamos e te bendizemos, Pai. E te glorificamos, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Tu és o oleiro, Senhor. E o barro sou eu. Molda a minha vida. Enquanto cantamos, você vai colocar diante do Senhor nossa vida e a vida de cada discípulo, cada irmão que congrega conosco. E nós vamos dizer, Senhor, na nossa agenda, na nossa escala de valores, de prioridades, na nossa alma, nossos desejos, nossos sonhos, tudo aquilo que nos impede de viver assim, buscando nos tornar cada dia mais parecidos contigo, seja eliminado de nós. Nós queremos isso, nós oramos por isso. Coisas que eu nem imagino e que existem em mim, Senhor. Coisas que eu nunca vi estão atuantes no meu ser e que me impedem de ser cada dia mais parecido contigo. Queima, destrói com teu fogo. Na vida de cada um dos nossos irmãos, queima, destrói com teu fogo, Senhor. A fim de que possamos glorificar ao Senhor. A fim de que possamos ser cada dia mais parecidos com Jesus. Revelando o amor de Deus, levando as vidas a glorificarem, a agradecerem a Deus.